vendo aquele edifício, moço. Ajudei a levantar. Foi num tempo de aflição, era quatro condução, dois pra ir, dois pra voltar. Hoje, depois dele pronto, olho pra cima e fico tonto. Aí me chega um cidadão, tudo aí desconfiado, tá aí admirado, ou tá querendo roubar. Meu domingo tá perdido, volto pra casa entristecido, dá vontade de beber. E pra aumentar meu tédio, eu nem posso olhar ao prédio, eu ajudei a fazer. Tá vendo aquele colégio, moço? Eu também trabalhei lá. Lá eu quase me arrebento, pus a massa, fiz cimento, ajudei a rebocar. Minha filha inocente vem pra mim toda contente, pai, vou me matricular. Aí me chega um cidadão, criança de pé no chão, aqui não pode estudar. Essa dor doeu mais forte, porque que eu deixei o norte, eu me pus a me dizer. Lá seca castigava, mas o pouco que eu plantava tinha direito a colher. Tá vendo aquela igreja, moço, onde o padre diz amém? Pus o sino e o badalo, enchi minhas mãos de calo, lá eu trabalhei também. Lá se valeu a pena, tem quermesse, tem novena, e o padre me deixa entrar. Foi lá que Cristo me disse, rapaz, deixe de tolice, não se deixe amedrontar. Fui eu quem criou a terra, enchi os rios, fiz a serra, não deixei nada faltar. Hoje o homem criou asas, e na maioria das casas eu também não posso entrar. Mas se um dia eu chegar muito estranho, deixe essa água no corpo lembrar nosso banho. Mas se um dia eu chegar muito louco, deixe essa noite saber que um dia foi pouco. Cuida bem de mim e então misture tudo dentro de nós, porque ninguém vai dormir nosso sonho. Minha cara, pra quê tantos planos? Se quero te amar e te amar e te amar muitos anos. Mas tantas vezes eu quis ficar solto, como se fosse uma lua a brincar no teu rosto. Cuida bem de mim e então misture tudo dentro de nós, porque ninguém vai dormir nosso sonho. Tantas vezes eu quis ficar solto, como se fosse uma lua a brincar no teu rosto. Cuida bem de mim e então misture tudo.